Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o segundo bloco de seleção número 172. Que esse bloco, pessoal, vocês vão poder ouvir aí, não é amarrado ao final de semana que já passou aí de corridas, né? Que é um assunto que com certeza vai permanecer durante o ano todo em busca do porquê, porque anda acontecendo aí algumas coisas. São dois assuntos bem específicos que eu quero tratar, que é o qualify que aconteceu no final de semana e pouco, onde tivemos aí vários pilotos penalizados, e um assunto que vem batendo bastante aí, que é, né, como que apenas dois pilotos e um terceiro piloto, não com a mesma força desses dois, vem dominando o campeonato, tá, pessoal? Bom, quero começar aí, né, com um assunto aí que é mais interessante, que não mais interessante, mas o assunto que mais fresco aí, que é realmente esse do qualify, tá, pessoal? Que acabou acontecendo no final de semana em pouco, onde que 13 carros aí dos 40 carros que estavam lá no final de semana foram penalizados após a inspeção do qualify lá em pouco. Lembrando que pouco é uma corrida iPodium, tá? Onde que acontece aí, tipo a Fórmula 1, tá? Os carros que em parque fechado são liberados para as equipes apenas 2 horas antes do começo da corrida, que eles são liberados ali para fazer algumas coisas ali, só alguns ajustes realmente ali, abastecimento, né, trocar os pneus, e são levados também novamente para inspeção, né, uma inspeção curta antes da corrida, não uma inspeção mais forte como acontece depois do qualify, né. Então ali, se tem essa inspeção antes da corrida também, tá? É bem interessante que tem inspeção antes, tem inspeção depois, mesmo assim temos alguns problemas aí na NASCAR, certo? Bom, o que a NASCAR, na minha opinião, deveria começar a fazer, já que existe, tá vendo uma maior frequência aí, já está até fazendo, né? Agora se você for pego 4 vezes na inspeção, você não participa do qualify, já o seu automaticamente o seu cross-chief é eliminado do final de semana, ele não vai estar com você ali no pit wall, né, não vai participar. Foi até anotado nesse final de semana aí um pequeno avanço ali nas penalizações ali, os carros número 4 e no carro número 95 do Kevin Harvick e do Casey Kane, né, uma sopa de Kai. Eles acabaram não conseguindo passar, foram passar apenas na terceira inspeção e por isso foram penalizados os dois, perderam 10 pontos no campeonato de pilotos e também nos donos dos veículos, né, no dono de carro lá no Warner Points, que esse é o nome lá nos Estados Unidos lá. Nós falamos que é no campeonato de donos de carro, né? Então, no Warner Points perderam 10 pontos também. Essa foi a penalização e foi uma pequena multa aí de $5,000, mas muito pequena mesmo, uma multa bem fraquinha, bem baixinha, talvez até por ser um qualify, né? Nós sabemos também que algo pego aí após a corrida realmente já é algo mais pesado, é 25 pontos, né? E custa aí $10,000, $25,000 para a equipe aí, realmente é algo mais pesado mesmo, né? Se for após a corrida. Então, pessoal, eu também acho que a NASCAR poderia começar a apertar um pouquinho mais o cinto nessas inspeções, não, né? Mas apertar um pouquinho mais o cinto na hora de cobrar desses pilotos que são pegos após as inspeções aí, tanto na corrida como no qualify ou até mesmo dos parques, né? Lembrando também que quando ele carrega alguma punição, alguma penalização no final de semana, ele já perde já tempo no final practice, então ele já perde tempo de pista ali, né, meia hora, 20 minutos, pessoal, agora anda acontecendo ali os treinos ali de 50 minutos, então perder meia hora é só 20 minutos de pista ali, o cara vai ter que entrar na pista, ter que correr para conquistar aí, coletar informações para poder avaliar mais o carro, trazer um setup melhor pro carro, né, é pouco tempo. Só que acontece o seguinte, pessoal, eu vejo assim, tá, as equipes grandes não tem tanto problema, tá? Por exemplo, uma Entry Motorsports. Vamos supor, o Jimmy Johnson foi penalizado. Tem mais três carros para coletar a informação. Os times ali estão mais preparados, estão mais próximos, estão mais aparelhados, né? Hoje em dia, como eu já vi, né? Até o assunto que vou esbarrar já no assunto que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que é o profissionalismo que a NASCAR está buscando, né? Então, assim, os times já estão mais preparados. Por exemplo, eu vi o Kyle Busch lá no Kentucky, sentado ali no carro ali, durante ali o qualify ali, ele analisando as voltas dele num gráfico, pessoal, isso é bem interessante, tá, bem legal mesmo, isso eu nunca imaginava que a NASCAR ia acontecer, que a NASCAR que é negócio mais raiz antigamente, né, o negócio era ir lá pra pista, socar o pé no acelerador e boa, não tinha nada que ficar vendo informação, onde que tá o erro dele de melhor volta, não tinha, a NASCAR não tinha isso daí antigamente, né, agora hoje em dia tem, hoje em dia já é algo mais real, isso aí a NASCAR buscando ser cada vez mais profissional, né, cada vez sempre você tem que estar um passo à frente do seu concorrente, da sua equipe, então isso acaba sendo natural aí, essa busca pelas informações e tentar melhorar cada vez mais as informações para os pilotos também melhorar com essas informações na pista, né. Então a tecnologia está bem, começando a ficar bem mais próxima da NASCAR. Mas enfim, pessoal, a NASCAR poderia pegar esses times aí, né, que não tem tantos problemas com as informações, já que existe outros carros para fazer essa busca de informação, a NASCAR poderia começar a dar uma penalização um pouco maior. Né, talvez não só excluir o crawlshift da corrida, mas talvez o cara já começar com uma volta menos. Né, seria interessante. É claro que ele tem toda a chance do mundo, né? Poderia ali se manter ali na posição do lock dog ali, ou poderia fazer um overround ali e já logo voltar, né, a volta aí do líder e começar a escalar pelotão novamente. Ou como aconteceu com o Kevin Harvick, por exemplo, no final de semana, né? Nós vimos aí o Kevin Harvick, né? Largou lá no fundão, foi penalizado, tal, tudo, esse monte de penalização aí. Largou lá no fundão. Logo terminou o primeiro estágio na segunda posição, talvez um pouco mais de volta ali, teria já ultrapassado o Chase Elliott. E no segundo estágio já venceu a corrida, né? Já venceu o estágio ali. Então talvez essa penalização, pessoal, talvez custe e pese um pouco mais para as equipes menores, né? Talvez para uma Starcom Racing, né? Que acaba sendo pega aí numa penalização após qualify, após uma corrida, né? E teria que pagar isso daí. Talvez essas informações menores para eles estaria realmente fazendo diferença. Principalmente naquela inspeção ali que prejudica o piloto que vai para a corrida, né? Quando ele vai estar indo para a corrida, essa é porque é muito pouco. O Kevin Harvick foi largado no fim do pilotão, é muito pouco, porque realmente ele tem um melhor carro e logo, né? Eu previ que em 30 voltas eles já estariam no top 10 e batata, foi isso que aconteceu, né? Kevin Harvick e Busch estavam dentro do top 10. Caso se não acontecesse alguma coisa extraordinária, logo eles estariam no top 10, foi realmente o que aconteceu, né, com o Kevin Harvick no final de semana lá em Pocono. Certo, pessoal, então talvez a NASCAR poderia já começar a pensar em algo tipo assim, beleza, então já que agora você quer fazer uma facatrua com nós, quer ter um bom carro, quer ter uma vantagem, então agora você vai tirar vantagem do seu carro, nós pegamos essa vantagem que você tentou burlar no nosso sistema, tá, e você agora vai largar uma volta atrás, então agora você vai se virar para descontar uma volta. Se é um caso mais sério, duas voltas. Um caso mais três voltas. E assim vai, tá? É assim, vai aumentando ali as voltas que o piloto começa a largar lá atrás. Então, se o cara começar a largar, por exemplo, duas voltas atrás, ele vai pensar muito bem antes de querer fazer alguma coisa para tentar ganhar alguma vantagem, né? Então, essa é a minha opinião. Eu penso que a NASCAR deveria começar a pensar algo do tipo, tá? Seria segurar o piloto ali, largou todo mundo, ele segura ali, no que o líder passar, libera ele o fiscal ali de linha do pit ali, né, que limita o pit ali, libera o cara para começar a corrida dele. Então, o prejuízo seria muito maior, porque ele iria largar parado, né, e só iria passar no fim do pelotão, completasse a primeira volta. Então, tipo assim, não vamos colocar aqui no oval de 1,5 milhas, o prejuízo seria muito grande, que ele já iria levar quase que duas voltas, largando com uma volta de atraso, tá? E largar também, com uma volta de atraso no fim do pelotão, junto com o pelotão, também não é muito interessante não, porque logo logo ele já escalaria ali as primeiras posições ali, e logo logo já se ia estar reconectado ali com os líderes ali, talvez até ultrapassando o líder e para ter já uma posição boa ali, né? Mas enfim, pessoal, essa é uma opinião aí que talvez poderia acontecer, a NASCAR seguir para esse sentido aí seria interessante. Bom, um segundo assunto, pessoal, é um assunto aí de vitórias, né? Que esse assunto aí realmente vem acontecendo bastante, vem se falando bastante. Ah, mas está acontecendo aí que só 2-3 pilotos vencem, né? Realmente só 2-3 pilotos estão vencendo nessa temporada aí. Tivemos algumas vitórias bem esporádicas aí, né? Que foi uma do Joe Logano, uma do Eric Jones e uma do Austin Dillon, tá? E duas do Clint Bowyer. O Clint Bowyer ainda conquistou duas vitórias, se sobressaiu aí. Tivemos 4 vitórias do Matt Truex Jr. até o momento, e 6 vitórias do Kevin Harvick e 6 vitórias do Kyle Busch, tá, pessoal? Bom, o que podemos falar aí nessa luta de vitórias aí, porque apenas 7 pilotos venceram, porque Kevin Harvick e Kyle Busch, ambos aí, com 6 vitórias, o Matt Truex Jr. está um pouco mais contido aí com 4, né? Mas tá perto ali, logo logo consegue a sua quinta vitória. Não é difícil conquistar uma quinta vitória no Truex Jr., né? Então vem aquela pergunta, mas o que tá acontecendo no Canasco? Onde o Canasco chegou? Pessoal, eu creio que são dois assuntos paralelos, tá? São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, isso que eu já falei agora há pouco aí durante o Qualify, né? Que eu vi a NASCAR buscando aí ser mais profissional possível. Hoje em dia, por exemplo, os carros ficam parados no pit wall ali, né, durante o qualify, espetado um notebook ali neles ali, na central deles ali, para ler todas as informações do carro. Antigamente tinha isso? Não tinha isso, tá? Antigamente não tinha nada disso. Antigamente eles ficavam ali fazendo umas piadinhas, contando umas piadinhas, tá na hora de ir pro qualify, pegava um carro e ir pro qualify, né? Porque a NASCAR evoluiu, então a busca por informações está cada vez maior, e eu acredito nisso, tá, pessoal? Então a NASCAR está cada vez mais profissional, então eles estão se preparando cada vez mais para os finais de semana, colhendo cada vez mais informação, buscando cada vez mais a informação em si pura, né? Chegando ali perto ali realmente da perfeição, os times aí. Principalmente os dois times grandes, os dois times que vem se disputando, que é a Joe Gibbs e a Stuart Haas Racing, tá? Se falaram aí algum tempo atrás aí que a Stuart Haas Racing vem trazendo algumas coisas, não informações, tá, pessoal? Vem trazendo, tipo assim, fazendo o modelo ali que é usado ali, aquele modelo padrão de profissional ali que é usado na Fórmula 1, vem trazendo pra NASCAR. Pode ser que tenha alguma coisa assim, tipo alguma influência, ou lá na Fórmula 1 a gente faz isso, vamos tentar fazer aqui na NASCAR também para pegar informação, vamos tentar fazer aqui para a gente buscar melhorar algo aqui e algo ali, né? Pode ser talvez ali que o modo de pensar venha talvez para a NASCAR, fazer o modo de pensar na NASCAR também, para buscar cada vez mais, né, o profissionalismo. Isso aí eu acredito em muito, tá, pessoal? Tanto é que nós estamos vendo aí cada vez menos estar em parques acontecendo, não é frequente isso acontecer. Então, pessoal, muito interessante esse lado de profissionalismo da NASCAR, que está querendo buscar, está buscando cada vez mais aí. Isso ano a ano nós estamos vendo que está melhorando, está avançando bastante. Aí tem outro assunto também, que como eu falei, né, são assuntos paralelos aí. É aquele ano, pessoal, que a gente sabe que todo ano sempre acontece isso. É, temos anos, existe anos aí, que nas categorias, qualquer categoria existe isso, qualquer esporte, qualquer lugar acontece isso, né? Tem ano que as coisas vão muito bem, tem ano que é cheio de emoção, e tem ano que é aquele ano que realmente um resolve dominar e liderar, e o cara vai lá e domina, lidera e ganha tudo, né? Até, né, não gosto de comparar, até na NBA, por exemplo, né? Esse ano, por exemplo, na NBA aí, o Golden State Warriors não era nem cogitado dos seus grandes favoritos, né? O Cleveland também, né? O Cleveland deu um sufoco danado para chegar na final. O Warriors também, pessoal, foi um sufoco danado para chegar na final. E já em outros anos, ele com certeza era favorito, né? Teve um ano ali que o Warriors ou o Cleveland perdeu apenas 12 partidas, realmente um dos recordes da NBA aí, né? Isso acontece, tá, pessoal? Em todos os esportes, né? Em todo lugar isso acontece. Todo ano, existe aqueles anos que são ruins, são chatos, existe aquele ano que o negócio é mais disputado e é mais interessante, existe um ano que tem as bruxas, existe um ano que tem as novidades, que é quando vários pilotos diferentes ganham ali a categoria ali, né? Então é bem interessante isso, tá, pessoal? Eu gosto demais disso. É, quando existe aí, né, aquela grande várias vezes ou vários e vários pilotos diferentes ganhando, tomara que todo ano seja assim, né? Que vamos supor assim, as 36 corridas, 36 pilotos diferentes vençam e acontecem coisas diferentes, coisas novas. Mas a gente sabe que não é bem isso que aconteça, que isso que acontece, tá? Só quero relembrar aqui com vocês, pessoal, alguns anos aí que as coisas foram bem apertadas, tá? Alguns anos aí que foi divertido. Esse ano, por exemplo, tá bem legal aí, que o Busch tem 6 vitórias, o Kevin Harvick também tem 6 vitórias e o Martin Truex Jr. tem 4 vitórias. Não sei se vocês vão lembrar, lá em 99, eu tenho essa temporada de 99 gravada em VHS, algumas corridas, não são todas, mas algumas corridas, tá? Quando o Jerry Jarrett foi campeão, lá em 99, né, o Jeff Burton e o Jeff Gordon também foram os três que duelaram pelo título aí. O campeão acabou sendo o Daryl Jarrett, né, com 4 vitórias, ambos terminou com 4 vitórias aí. Lá em 78, pessoal, David Pearson, o Kyle Earborn e o Darren Waltrip, eles lutaram pelo título, tá? O campeão foi o Kyle Earborn, foi o campeão com 5 vitórias, o Darren Waltrip também ficou com 5 e o David Pearson também ficou com 4 vitórias aí. Foi interessante aquele ano. Em 77, pessoal, o Kyle Earborn também foi o campeão, né, da temporada com 7 vitórias, o Richard Petty com 4 vitórias, com 5 vitórias foi o segundo colocado, o Darren Waltrip também ali com 4 vitórias. Foi um ano que os três duelaram o campeonato todo ali, tivemos uma grande briga ali. Em 74, pessoal, esse foi um dos últimos, se não me engano, foi o último título do Richard Petty. 74, o Richard Petty foi campeão com 7 vitórias, o Kyle Earborn acabou vencendo mais corridas, foram 8, o David Pearson foi com 4 vitórias, tá? Em 72, Richard Petty foi campeão com 5 vitórias, primeiro ano da NASCAR, se profissionalizou a NASCAR, né, em 72, a NASCAR da era moderna. O David Pearson foi com 4 vitórias e o Bob Allison com 6 vitórias. Só relembrando, né, que eu falei o Bob Allison lá no... Não, eu falei Bob Isaac. Foi o Bob Allison que reclamou do Richard Petty naquele ano lá, que eu andei lendo e relendo algumas matérias e vendo alguns vídeos da época, né? E em 1962, pessoal, o Joe Hillary acabou sendo campeão com 4 vitórias, o Jack Smith com 4 vitórias também e o Rex White com 4 vitórias, né, lá em 1962. Então, pessoal, existem anos que acontece isso mesmo, né, que realmente existe essa briga entre pilotos aí, né, e que esses anos nós estamos vendo aí, estamos assistindo e acompanhando essa temporada e parece que eles resolveram realmente lutar pela vitória aí, todo mundo, né? Bom, eu quero relembrar uma temporada que foi marcante, que eu acompanhei também, que eu gostei muito de ver essa temporada. Foi uma das primeiras temporadas, foi a primeira temporada que acompanhei de forma regular, até em 98, foi quando a ESPN passava as corridas em VT, sempre na terça-feira à tarde, e não eram todas as corridas, apenas algumas corridas, tá? Então esse ano eu assisti bastante corrida e só via Jeff Gordon. Jeff Gordon ganhou um monte de corrida esse ano, foi campeão, tá? Era até algo meio chato, Jeff Gordon ganhar tanta corrida naquele ano, igual ele ganhou, né? Foram 13 vitórias em 98. Eu até fiz umas contas bem legal aqui, pessoal. Somando os 3 anos que o Jeff Gordon foi campeão, em 96 ele foi vice. Foi vice do Terry Labonte, o companheiro de equipe dele, né? Somando aí os 3 anos, tá, pessoal, que foram no total aí, dá, acho que 70, quase, vai dar quase 70 corridas ali, ele ganhou 33, né? Então quer dizer, dos 3 anos ele ganhou 1 ano completo. Então naquele ano ele realmente só deu o Jeff Gordon ali, certo? Então foi um domínio muito grande, principalmente em 98, né? Foram 13 vitórias, né? Sobrou apenas 20 corridas para os outros pilotos dividir vitórias aí. Foi um ano bem interessante ali, o Jeff Gordon, lembrando que essas vitórias que sobrou, o Terry Labonte rapou algumas vitórias também, né? Ficou tudo dentro da Entre Motorsports, né? Então foi um ano muito legal e foi um ano que a gente não reclamou tanto assim de domínio, né? E foi só o Jeff Gordon que dominou, certo, pessoal? Bom, o Jimmy Johnson também, esse aí com certeza muitos vão lembrar, né? O Jimmy Johnson, lá em 2007, foi campeão com 10 vitórias, tá, pessoal? O Jimmy Johnson andou muito bem aquele ano lá. Foi aquele ano que ele venceu, ele tomou o título do Jeff Gordon a partir de março, quando ele venceu 4 corridas seguidas, né? O Jeff Gordon ficou com cara de pastel no final do ano. Falou que no próximo ano isso não iria acontecer, que ele ia duelar pelo título. Mas foi um ano, pessoal, que só dava entre motorsports. Era Jimmy Johnson, era Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Jeff Gordon, né? Por exemplo, Jimmy Johnson venceu Las Vegas e Atlanta em seguida. Depois o Jeff Gordon foi lá e venceu o Phoenix e Talladega em seguida. Depois o Jimmy Johnson veio atrás. Depois foi o Jeff Gordon, venceu o Darlington, né? E foi assim o ano todo, tá, pessoal? Depois de Fontana, então, já começando entrando no Chase, só deu Jeff Gordon e Jimmy Johnson, tá, pessoal? Só os dois venceram e realmente foi um ano bem aquém mesmo de emoções. Só os dois venciam, só os dois duelavam por vitórias, né? Porque isso, pessoal, é o que acontece mesmo. É de ano a ano mesmo que acontece, tá? Eu acredito nisso, né? Esse ano tá, só um domina, mas ano que vem vários outros pilotos podem aparecer e dominar. Por exemplo, ano passado foi interessante, ano passado foi, eu gostei muito do começo do ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas o Kurt Busch venceu, né, Daytona, depois foi o Brad Keselowski, depois foi o Matt Truex Jr., o Ryan Newman, o Kyle Larson, depois o Keselowski voltou a vencer, depois o Jimmy Johnson venceu duas. Aí venceu o Joe Logano, o Rick Serrano Jr. foi a grande surpresa em Talladega, o Matt Truex Jr. também voltou a vencer, depois foi a Coca-Cola 600, o Austin Dillon venceu, o Jimmy Johnson apareceu de novo, depois o Ryan Blaney venceu em pouco, segurou o ataque do Kevin Harvick lá em pouco no Ryan Blaney naquela corrida, naquele final de semana, o Kyle Larson voltou também em Michigan, o Kevin Harvick apareceu lá em Sonoma. Foi um ano bem diferente do ano passado, foi um ano bem diversificado, tá? Legal o ano passado, ok, até o Casey Kenny venceu ano passado, né? Venceu em Indianapolis. Legal o ano passado, gostei muito do ano passado, essas diversificações aí de vencedores, né? Foi bem interessante, mas pessoal, não dá pra acontecer isso todo ano, né? O que nós estamos vendo esse ano aí é um grande domínio aí de Kevin Harvick e Kyle Busch. Com certeza também não podemos esquecer, colocar aí no colchete o Matt Truex Jr., que tá ali, tá próximo também e tá mostrando grande domínio aí. Para vencer a quinta corrida também é questão de detalhe pro Matt Truex Jr., tá, pessoal? Então, pessoal, eu acredito nesses dois assuntos aí. A NASCAR vem se profissionalizando, tá cada vez mais profissional, né? E a NASCAR também tem esse lado aí que, como é um campeonato muito longo, todo ano tem sempre grandes novidades, né? Aquele negócio engessado, por exemplo, como uma Fórmula 1, né? Como uma forma a IndyCar, eu ia falar Fórmula Indy, Fórmula Indy já é coisa bem antiga. Como a IndyCar, por exemplo, que roda, mas acaba sendo campeão a Penske ou Ganassi, né? Acaba sendo o Dixon e Porta sempre ali no paro para ser campeão, né? Mas roda, sempre continua a mesma coisa. A Fórmula 1 é uma categoria, pelo menos há anos aí, ficou 4, 5 anos seguidos aí, né? Teve a era Red Bull, que foi 4, 5 anos, tá na era Mercedes. Parece que essa era Mercedes está começando a acabar, que estamos numa era aí, é um duelo entre Ferrari e Mercedes. E a NASCAR, né, teve um ano passado aí, foi um ano muito bom, um ano bem diversificado. Esse ano estamos vendo aí Kyle Busch e Kevin Harvick duelando. E estamos vendo aí, né, o Matt Truex Jr. próximo, não com a mesma força dos dois, mas está próximo ali também, pronto para vencer também e pronto para ser campeão. Quem ganha com isso, pessoal, apesar de ser só os três duelando ali, de certa forma, bravamente, nós. Porque nós não esquecemos o que o Kyle Busch falou após perder a corrida de New Hampshire, quando o Kevin Harvick deu um empurrão no Kyle Busch. Ele falou assim, as corridas estão aí para ser corridas e não prometeu um toque, mas eu acredito, pessoal, que eu tenho ciência, ó, uma certeza absoluta. Se lá em Roma você precisar empurrar, o Kyle Busch precisar empurrar e devolver esse toque em cima do Kevin Harvick para ser campeão, ele vai devolver. Mesmo se a NASCAR penalizar ele, mas ele vai devolver, mas o Kevin Harvick vai ser campeão. Eu tenho certeza que ele faz isso, mas certeza mesmo. Tá? Eu tenho certeza também que o Kyle Busch vai devolver esse toque no momento certo, na hora certa, pro Kevin Harvick. E isso é muito legal, muito interessante, tá, pessoal? Tá certo que eu queria ver outros pilotos vencendo, mas não vai acontecer. Vamos curtir a temporada 2018, que tá interessante aí, apesar de só três pilotos duelando fortemente pelo título, certo, pessoal? Bom, essa é a minha opinião, tá? Seria legal ouvir a opinião de vocês, tá? Eu tenho a opinião que a NASCAR se profissionalizou cada vez mais, o resultado desse ano também já é um pouco desse profissionalismo que ela buscou, e claro, coisas que acontecem, tem anos que acontece de um jeito, ano acontece do outro, ano passado foi completamente diferente, esse ano está sendo diferente também, e com certeza quando chegar ano que vem vai ser tudo diferente novamente, a gente vai falar assim, nossa, que loucura que está sendo esse ano, tá? Então eu tenho certeza que a NASCAR é assim, a NASCAR não é uma categoria engessada, como eu já falei, as coisas mudam de ano para ano, as coisas tendem a mudar, os fãs têm uma voz muito forte, pode opinar e mudar cada vez mais ali a categoria, e com certeza se ficar um negócio muito chato, a NASCAR vai procurar algo diferente e vai mudar, com certeza. Certo, pessoal? Bom, tem algumas notícias aqui para passar para vocês. Esses são os dois assuntos aí que vai permanecer durante a semana. Só que vocês podem ouvir à vontade aí, pessoal, né? Durante as semanas que passarem, porque é um assunto que eu creio que vai se estender até com uma boa parte do ano, tá? Tem algumas notícias aqui para vocês interessantes. O Greg Biffle, pessoal, o ex-piloto da NASCAR, está sendo processado pela ex-mulher. Parece que ele fez algumas gravações indevidas aí da ex-mulher, junto com a ex-sogra dele aí. E parece que andou mostrando esse material para outras pessoas e a família não gostou muito, não. E parece que vai ter problema, né? Parece que eles vão ter problemas aí, né? Então está sendo penalizado aí, vai ser judicialmente aí chamado para se explicar, nosso amigo Greg Biffle, e parece que pode rolar uma indenização aí. Uma informação bem legal que eu gostei que aconteceu hoje, né, é o Alex Boom, pessoal, ele renovou o contrato, se estendeu o contrato por mais 2 anos com a Motorsports, então até 2020, né, o Alex Boom está garantido aí com 88 da Motorsports. Uma outra notícia também interessante que eu gostei demais também, a Smithfield, tá, pessoal, vai continuar com o Eric Mirola em 2019. Era previsto o contrato só para esse ano, então devido aos bons resultados, que eu gostei muito aí, né, do desempenho, vem gostando do desempenho do Eric Mirola, para mim falta só uma vitória para coroar esse cara aí, o trabalho que esse cara vem fazendo no número 10 da Stuart Haas Racing, tá? Então, aí uma boa notícia para ele, o patrocínio estendido aí para 2019 da Smithfield, né? Um outro assunto também interessante, pessoal, a corrida em Eldora foi um sucesso, tá? Mais um ano foi um sucesso, todo mundo gostou, todo mundo vem gostando da corrida. E se levar esse assunto aí, né, pra Cup, né, o Kyle Larson foi o primeiro que falou, ele falou assim, não, sim, eu tenho vontade, eu queria ver a Cup correr na terra também. Seria interessante, tá, pessoal? Então fica com vocês aí, né, realmente saber a opinião de vocês, o que vocês acham da Cup correr na terra também, fazer a sua corrida na terra. Claro que seria uma corrida com uma dinâmica diferente, bem próximo que a Truck Series, por exemplo, seria o qualifying em baterias, teria ali eliminações, até porque não comporta aquele monte de carro numa pista, não tem como fazer uma pista grande de terra também, né? Então poderia ser algo ali do tipo da Truck Series também, algo bem mais contido, e alguns pilotos realmente ficando de fora da corrida principal, né? Que é do main event que eles costumam falar, né? A corrida principal ali teria com menos pilotos. E com certeza seria bem interessante. Outro assunto interessante também que eu queria comentar com vocês, pessoal, a Talladega também vai investir algo de 50 milhões no infield, vai se renovar ali o infield ali, vai ser algo parecido, se eu não me engano, com Texas ou Charlotte, que vai ter ali, o pessoal vai poder acompanhar as equipes ali mexendo no carro, você consegue andar em cima, pessoal, dentro do pit ali, né, das garagens, e você consegue andar por cima, então você consegue ver os caras trabalhando no carro ali, durante os parques ali que vai sair para a pista para fazer as suas voltas ali, buscar os seus tempos, buscar o seu setup ali, você consegue ver tudo aquilo ali. A parte do infield também vai mudar também, né, todo o infield ali vai ser renovado ali em Talladega, e se espera um investimento de 50 milhões, vai ser bem legal Talladega fizer com essa renovação de Talladega aí, né, buscando cada vez mais e mais atrair o público para nós aqui, certo, pessoal? Outra coisa legal também, não tem como como é um podcast, não tem como mostrar as fotos, né, mas vem sendo aí a apresentação dos carros para Darlington. Pessoal, Darlington vai ser um final de semana espetacular, vai ser um final de semana especial também, né? Como sempre, como todo ano vem sendo, e esse ano vai ser mais um ano espetacular aí. O Ward Burton vai ser homenageado aí pelo Joey Logano, tá? Então vai ser bem legal aí. O Chase Elliott vai manejar um cara que correu lá na década de 80, no finalzinho da década de 80, começando na década de 90 também, né? Então vai ser bem interessante aí essa corrida de Darton aí, com o seu bem perto, não chega mais perto ali, quando for falar realmente de Darton, eu vou trazer o shame pra vocês ali. Podem procurar, pessoal, na pasta do Facebook, lá na página do Facebook, tá? Do podcast Wide, eu vou trazer todos ali os shames ali pra vocês. Tá lá, vai ter lá, vou trazer pra vocês olharem e ver. Vocês com certeza vão gostar bastante aí. Como vai ser o final de semana de Darton, vai ser muito especial. Certo, pessoal? Bom, rapidinho, pessoal, quero só falar os números aqui, né, do próximo final de semana, que vai ser em Watkins Green, tá? Tem previsão de chuva para sábado, então talvez a X-Men Series corra na chuva no sábado. Para campo domingo não tem essa possibilidade de chuva, tá? Mas vem aí, né, mais uma corrida, não é a última, né? Antigamente era a última corrida, não é a última corrida em road course da Cup. Temos o Roval, que vai ser no Chase, né? Boa, Chase não, eu tô meio retrô hoje, né? É quinta-feira, então é dia do TBT. Então temos aí o Roval ainda em Charlotte no, durante o playoff, né, que vai ser interessante essa pista aí, uma novidade para 2018, né, mas temos aí o final de semana lá em Watkins Glen, lá em Nova York, no estádio de Nova York. Bom, pessoal, uma entrevista rapidinho, tá, a Zipa 200, que é a Xfinity Series, né, corrida que vai acontecer no sábado. Temos aí 44 carros inscritos até o momento, bem gordo, bem recheado esses carros inscritos aí, e temos bons nomes, tá? O Christopher Bell vai estar no 20, o Ryan Preece vai estar no 18, vai ser, quero ver esse cara correndo, o Ryan Preece correndo aí, tá? O Ben Keselowski vai estar no 12, não vai estar no 22 vai estar o dialogando, como de costume, tá? Pense que vai trazer os dois pilotos aí, sempre traz o Keselowski e o dialogando, sempre o 12 vem pro final de semana em Watkins Green, tá? O Adrian Mendinga vai estar no 23, também vai ser interessante de ver, vai estar substituindo aí o drogado lá, não pode falar assim, né, é maldade. O Carlos vai estar no 42, no Jeff Green, o Eke Mirola, pessoal, vai estar no 98, quero ver qual é que o Mirola vai fazer, o Mirola que anda muito bem. O Cas Grala vai estar de novo na pista no 61, na fraca equipe da Fury Racing Cars, né. E também vamos ter o Austin Dillon, vai estar no 3, é muito nome bom, pessoal, vai estar esse final de semana lá, tá? O Mark Calong também vai estar, isso mesmo, o David Lavie também, o Austin Sand que vai estar no 60, vai ser uma coisa bem especial, bem legal também, com certeza, a Zipa 200. E no domingo, a Cup, tá? A Go Bowling at the Green, né, que acontece lá no Watkins Green. É o patrocinador da Go Bowling, né? Vamos jogar boliche, né? Na pista. Vai estar interessante aí. Tá apenas 37 carros inscritos, tá, pessoal? Mas não temos assim grandes nomes. Não é como antigamente tinha aquele grande número de pistoleiros, né? 5 ou 6 pistoleiros que os caras iam para realmente rachar. Esse ano não tem. Como eu sempre falo, os pilotos já estão prontos, preparados e assim, mais do que preparados para encarar as curvas para a direita também, tá? Vitoriosos aí, os caras que realmente sempre estão despontando aí. Kyle Busch é um, o Brad Keselowski nem se fala, né? Tava relembrando esses dias aí, revendo aí na terça-feira de manhã, aquela final entre Kyle Busch, né? O Keselowski acabou empurrando o Kyle Busch ali no começo daquele S em subida. Depois o Max Ambrosio empurrou o Keselowski empurrou o Max Ambrosio e no final o Max Ambrosio venceu a corrida em Watkins Glen, se eu não me falha a memória, em 2009 foi essa treta, 2009 ou 2011 foi essa treta desses três pilotos aí na última volta da corrida, né? Bem especial mesmo, tá, pessoal? Sempre muito bom, eu gosto de Watkins Glen, tá? Gosto muito dessa pista aí, gosto de ver, tá? E vamos também, realmente, vamos, claro, torcer uma grande corrida aí, beleza, pessoal? Bom, eu vou encerrando esse número 172 aqui com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Semana que vem eu volto com a edição número 173, se tudo der certo, Deus quiser, né? Então, pessoal, um bom final de semana para vocês, bom restinho de semana, né? Bom final de semana, fiquem com Deus e cuide-se bem, pessoal.